Quantas vezes tens chorado em teu caminhar? Quantas vezes tens falado, não vou suportar tantas provas? E eu te digo, meu irmão, Jesus Cristo está aqui te dizendo, filho meu, não fique assim. A vitória preparei para ti, todo sofrimento já chegou ao fim. Hoje o teu clamor chegou até a mim. Não chores mais, filho meu, estou aqui. Quantas vezes tens chorado em teu caminhar? Quantas vezes tens falado, não, não vou suportar tantas provas? Eu te digo, meu irmão, Jesus Cristo está aqui te dizendo, filho meu, is mine.